Deus quiser, vou-me embora pro sertão. Se Deus quiser, vou-me embora pro sertão. Pois a saudade me aconselha o coração. Manda que eu vá convidar a dona Chiquinha para ser minha madrinha na fogueira de São João. Manda que eu vá convidar a dona Chiquinha para ser minha madrinha na fogueira de São João. Chegando lá, desabafo minha mágoa, encho uma garrafa d'água, depois enterro no chão. Pele pro soberano pra saber se para o ano chove cedo em meu torrão. Essa sanção que a pele pro soberano pra saber se para o ano chove cedo em meu torrão. A saudade me aconselha o coração. Manda que eu vá convidar a dona Chiquinha para ser minha madrinha na fogueira de São João. Manda que eu vá convidar a dona Chiquinha para ser minha madrinha na fogueira de São João. Chegando lá, desabafo minha mágoa, encho uma garrafa d'água, depois enterro no chão. Peço a São João que a pele